Seção 16 de Cartas da Inglaterra de Eça de Queiroz. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Gravado por Briana. Cartas da Inglaterra de Eça de Queiroz. Seção 16. O Brasil e Portugal. Os jornais ingleses desta semana tem se ocupado prolixamente do Brasil. Um correspondente do Times, encarregado por esta potência de ir fazer pelo continente americano uma vistoria social definitiva, deu-nos agora, em artigos repletos e maciços, o resultado de seu ano de jornadas e de estudos. O último artigo é dedicado ao Brasil. Eu, que nunca visitei o Império, não tenho naturalmente autoridade para apreciar essas revelações, porque o correspondente toma a atitude de um revelador sobre a religião, a cultura, os produtos, o comércio, a imigração, o caráter nacional, o nível de educação, a situação dos portugueses, a dinastia, a constituição, a república, et de omni rebrasiliense, e não posso transcrevê-las, também porque elas enchem no Times, vasto como é, mais espaço que o próprio Brasil ocupa no território da América do Sul. Esse artigo excitou o interesse e os comentários do Pall Mall Gazette e de outros jornais, e aí se rompeu a falar do Brasil com simpatia, com curiosidade, com essas admirações ingênuas pela sua rutilante flora, esse pasmo quase assustado pela sua vastidão, que de certo tiveram nossos avós quando o bom Pedro Álvares Cabral, largando a procurar o Preste João, voltou com a rara nova das terras entrevistas do Brasil. Devendo mostrar-lhes a opinião presente da Inglaterra sobre o Brasil, desses artigos floridos, escolho do Times, anotando e glosando o trabalho de seu enviado. É deste modo respeitoso que se deve falar sempre de um correspondente do Times. Começa, pois, o grande jornal da City por dizer que a descrição do vasto império do Brasil com que foi fechada a série das cartas sobre o continente americano deve ter feito transbordar o sentimento de admiração pelo esplendor, etc. Seguem-se aqui, naturalmente, 20 linhas de êxtase. É em prosa a área do quarto ato da Africana. Vasco da Gama, de olhos úmidos e coração suspenso no enlevo de tanta flor prodigiosa e tão raros cantos de aves raras. Depois, vem o espanto clássico pela extensão do império. Só o simples tamanho de um tal domínio, exclama, na mão de uma diminuta parcela da humanidade, é já em si um fato suficientemente impressionador. E, todavia, esta admiração do Times pelo gigante é misturada a um certo patrocínio familiar, de ser superior, que é a atitude ordinária da Inglaterra e da imprensa inglesa para com as nações que não têm 200 couraçados, um Shakespeare, um Bank of England e a instituição do roast beef. Neste caso do Brasil, o tom de proteção é raiado de simpatia. Depois, o artigo rompe de novo num hino. A natureza no Brasil não necessita de auxílio do homem para se encher de abundâncias e se cobrir de adornos. Para seu próprio prazer planta ela mesma luxuriantes parques. E não há recanto selvagem que não faça envergonhar as mais ricas estufas da Europa. Isto é de certo exato. Mas o Times, receando que os seus leitores viessem a supor que a natureza do Brasil está de tal modo repleta, tão indigestamente atestada, que não permite, que se recusa com furor a receber no seu ventre empanturrado uma semente mais sequer. Apressa-se a tranquilizá-los. Mas, diz este sábio jornal judiciosamente, ainda que a natureza dispense bem todo o trabalho do homem, que outros solos menos generosos requerem para se abrirem flores e frutos, não o repele todavia. Isto sossega os nossos ânimos. Ficamos assim certos que nenhum fazendeiro nos distantes cafezais, ao atirar à terra mãe, com a enxada fecundadora semente inicial, corre o risco atroz de ser por ela atacado à pedrada ou a golpes de bananeira. Nem outra coisa se podia esperar da doce e pacífica Ceres. Tendo assim floreado de penacho oratório ao vento, o Times investe com as ideias práticas e começa por declarar que, segundo o copioso relatório do seu correspondente, o que surpreende na América do Sul, se exceptuarmos aquela tira de terra que constitui a República do Chile e alguns bocados da costa do enorme Império do Brasil, é a grandeza de tais recursos comparada à desapontadora magreza dos resultados. Seria fácil responder com a escassez da população. O Times, de resto, sabe-o bem, porque nos fala logo dessa população nas repúblicas espanholas, mas não a acha escassa. O que a acha é torpe. A pintura que nos dá do Peru, Bolívia, Equador e consortes é ferina e negra. Essa gente vive numa indolência vil, que não é incompatível com muita arrogância e muita exagerada vaidade. Desse torpor só rompe por acesso de frenesi político. Todo o trabalho aí empreendido para fazer produzir a natureza é dos estrangeiros. Os naturais limitam-se a invejá-los, a detestá-los, por os verem utilizar oportunidades que eles mesmos não se quiseram baixar a usar. Isto é cruel, não sei se é justo, mas entre estas linhas palpita todo o rancor de um inglês possuidor de maus títulos peruanos. E se o nosso correspondente, continua o artigo, oferece de alto o Brasil à nossa admiração, não é em absoluto, é relativamente, em contraste com os países que quase o igualam em vantagens materiais, como o Peru e o Rio da Prata, mas onde a discórdia intestina devora e destrói todo o progresso nascido da atividade estrangeira. O Brasil é português e não espanhol, e isto explica tudo. O seu sangue europeu vem daquela parte da Península Ibérica, em que a tradição é da liberdade triunfante e nunca suprimida. O Times aqui abandona-se com excesso às exigências rítmicas da frase. Parece imaginar que desde a Batalha de Ourique temos vindo caminhando numa larga e luminosa estrada de ininterrompida democracia. Mas enfim, continua, quando o Brasil quebrou os seus laços coloniais, não tinha a esquecer feias memórias de tirania e rapacidade, nem teve de suprimir genericamente todos os vestígios de um mau passado. Com efeito, pobres de nós, nunca fomos de certo para o Brasil se não amos amáveis e timoratos. Estávamos para com ele naquela melancólica situação de um velho fidalgo solteirão arrasado, desdentado e trôpego, que treme e se baba diante de uma governanta bonita e forte. Nós, verdadeiramente, é que éramos a colônia. E era com atrozes sustos do coração que, entre uma salve rainha e um laus perene, estendíamos para lá a mão à esmola. O Times prossegue. Ainda que independente, o Brasil ficou português de nacionalidade e semi-europeu de espírito. Pelo simples fato de se sentir português, o povo brasileiro teve e conserva o instinto do grande dever que lhe incumbe, tirar o partido mais nobre da sua nobre herança. Sejam quais tenham sido os erros de Portugal, não se pode dizer que se tenha jamais contentado com o mero número de suas possessões, sem curar de lhes extrair os proventos. O Times aqui dormita, como o secular Homero. E justamente o que nos preocupa, o que nos agrada, o que nos consola, é contemplar simplesmente o número das nossas possessões, pôr-lhes o dedo em cima, aqui e além no mapa, dizer com voz de papo, ora e rotundo, Temos 8, temos 9, somos uma nação colonial, somos um povo marítimo. Enquanto a extrair-lhes os proventos, na frase judiciosa do Times, desses detalhes miseráveis não cura o pretor, nem os netos de Afonso de Albuquerque. Mas, prossegue o Times, o Império Colonial de Portugal talvez tenha sido outrora caracterizado por desfortuna, quase nunca por estagnação. Talvez é bom. Com o Império do Oriente no nosso passado, que é um dos mais feios monumentos de ignomínia de todas as idades, continuemos. Da origem de onde o Brasil deriva sua atividade, deriva também, o que não é menos importante, o respeito pela opinião da Europa. O vadio das ruas de Lima, de Caracas ou de Buenos Aires nutre um soberano desprezo pelos juízos que a Europa possa formar das suas tragicomédias políticas. Não tem consciência de coisa alguma, a não ser do seu sangue castelhano. Sente de certo o inconveniente de ser expulso do crédito e das bolsas da Europa. Mas avalia esta circunstância apenas pelos embaraços momentâneos que ela lhe traz. O financeiro brasileiro, porém, este presta uma tão respeitosa atenção ao temperamento das bolsas de Paris e Londres como ao da mesma praça do Rio de Janeiro. O Times vê neste sintoma a consideração que o Brasil tem pela opinião da Europa. Mas, onde o Times se engana, é quando pretende que o Brasil deve ao seu sangue português esta bela qualidade de obedecer aos juízos do mundo civilizado. Não há país no universo onde se despreze mais, creio eu, o julgamento da Europa que em Portugal. Nesse ponto, somos como o vadio das ruas de Caracas, que o Times tão pitorescamente nos apresenta, porque eu chamo desdenhar a opinião da Europa não fazer nada para lhe merecer o respeito. Com efeito, o juízo que Badajoz para cá se faz de Portugal não nos é favorável, nós sabemo-lo bem, e não nos inquietamos. Não falo aqui de Portugal como Estado político. Sob esse aspecto, gozamos uma razoável veneração. Com efeito, nós não trazemos à Europa complicações importunas. Mantemos dentro da fronteira uma ordem suficiente. A nossa administração é corretamente liberal. Satisfazemos com honra os nossos compromissos financeiros. Somos, o que se pode dizer, um povo do bem, um povo boa pessoa. E a nação, vista de fora e de longe, tem aquele ar honesto de uma pacata casa de província silenciosa e caiada, onde se presente uma família comedida, temente a Deus, de bem com o regedor e com as economias dentro de uma meia. A Europa reconhece isto e, todavia, olha para nós com desdém manifesto. Por quê? Porque nos considera uma nação de medíocres. Digamos francamente a dura palavra, porque nos considera uma raça de estúpidos. Este mesmo Times, este oráculo augusto, já escreveu que Portugal era intelectualmente tão caduco, tão casmurro, tão fóssil, que se tornara um país bom para se lhe passar muito ao largo e atirar-lhe pedras. O Daily Telegraph já discutiu em artigo de fundo este problema, se seria possível sondar a espessura da ignorância lusitana. Tais observações, além de descorteses, são de certo perversas. Mas a verdade é que numa época tão intelectual, tão crítica, tão científica como a nossa, não se ganha a admiração universal, ou seja, nação ou indivíduo, só com ter propósito nas ruas, pagar lealmente ao padeiro e obedecer de fronte curva os editais do governo civil. São qualidades excelentes, mas insuficientes. Requer-se mais. Requer-se a forte cultura, a fecunda elevação de espírito, a fina educação do gosto, a base científica e a ponta de ideal que em França, na Inglaterra, na Alemanha inspiram a ordem intelectual, a triunfante marcha para a frente. E as nações de faculdades menos criadoras, na pequena Holanda ou na pequena Suécia, produzem este conjunto eminente de sábias instituições que são, na ordem social, a realização de formas superiores do pensamento. Dir-me-ão que eu sou absurdo ao ponto de querer que haja um Dante entre cada paróquia e de exigir que os Voltaires nasçam com a profusão dos Tortúlios. Bom Deus, não! Eu não reclamo que o país escreva livros ou faça arte. Contentar-me-ia que lesse os livros que já estão escritos e que se interessasse pelas artes que já estão criadas. A sua esterilidade assusta-me menos que o seu indiferentismo. O doloroso espetáculo é vê-lo jazer no marasmo, sem vida intelectual, alheio a toda ideia nova, hostil a toda originalidade, crasso e masorro, amuado em seu canto, com os pés ao sol, os cigarros nos dedos e a boca às moscas. É isto o que punge. E o curioso é que o país tenha consciência muito nítida deste torpor mortal e do descrédito universal que ele lhe atrai. Para fazer vibrar a fibra nacional por ocasião do centenário de Camões, o grito que se utilizou foi este: mostremos ao mundo que ainda vivemos, que ainda temos uma literatura. E o país sentiu asperamente a necessidade de afirmar alto à Europa que ainda lhe restava um vago clarão dentro do crânio. E o que fez? Encheu as varandas de bandeirolas e rebentou de júbilo a pele dos tambores. Feito o quê? Estendeu-se de ventre ao sol, cobriu a face com um lenço de rapé e recomeçou a sesta eterna. Donde eu concluo que Portugal, recusando-se ao menor passo nas letras e na ciência para merecer o respeito da Europa inteligente, mostra, à maneira do vadio de Caracas, o desprezo mais soberano pelas opiniões da civilização. Se o Brasil, pois, tem esta qualidade eminente de se interessar pelo que diz o mundo culto, deve-o às excelências de sua natureza, de modo nenhum ao seu sangue português. Como português, o que era lógico que fizesse era voltar as costas à Europa, puxando mais para as orelhas o cabeção do capote. Mas, retrocedendo ao artigo do Times, a conclusão da sua primeira parte é que, em riquezas e aptidões, o Brasil leva gloriosamente a palma às outras nacionalidades da América do Sul. Todavia, o Times observa no Brasil circunstâncias desconsoladoras. 12 milhões de homens estão perdidos num estado maior que toda a Europa. A receita pública, que é de 12 milhões de libras esterlinas, é muito milhões inferior à da Holanda e à da Bélgica, com uma linha de costa de 4 mil milhas de comprimento e com pontos de uma largura de 2.600 milhas, o Brasil exporta em valor de gêneros a quarta parte menos que o diminuto reino da Bélgica. O Times, todavia, tem a generosidade de admitir que nem a densidade de população, nem o total das receitas, nem a cifra das exportações constituem a felicidade de um povo e a sua grandeza moral. A Suíça, que tem 2 milhões de habitantes e justamente os mesmos 2 milhões de libras de receita, vive em condições de prosperidade, de liberdade, de civilização, de intelectualidade, bem superiores à tenebrosa Rússia, com seus 80 milhões de libras de receita e os mesmos 80 milhões de homens. Todavia, continua o Times, se a escassez da população, de rendimento e de comércio, não colocam o Brasil num estado de adversidade, são uma prova que faltam a este povo algumas das qualidades que fazem a grandeza das nações. Que os colonizadores portugueses, apenas apoiados pelo pequeno trono português, tivessem feito da metade do novo mundo, que lhes concedeu o Papa Alexandre mais que os colonizadores espanhóis, que tiravam a sua força da grande nação da Espanha. É uma coisa que prova a favor do sangue português comparado com o sangue castelhano, andaluz ou aragonês, mas que as conquistas feitas no Brasil à natureza sejam tão insignificantes e tão vastos os espaços que permanecem não só inconquistados, mas desamparados, indica que são análogos os defeitos da colônia espanhola e da colônia portuguesa. O resto do artigo é mais sério. Eu devo transcrevê-lo sem interrupção. O brasileiro não é, como o peruano ou boliviano, altivo demais ou preguiçoso demais para se dignar reparar nos meios de riqueza e de grandeza tão prodigamente espalhados em torno de si. Não. O brasileiro tem energia suficiente para ambicionar e para calcular. A sua atenção está fixa nas férteis regiões do interior. Desejaria bem ver a rede de seus rios navegáveis cobertos de barcos e vapores. Sucede mesmo que, nos pontos mais ricos da costa, o habitante queixa-se que uma excessiva porção de impostos com que é sobrecarregado vai ser gastas em colossais trabalhos empreendidos em vantagens de remotas e incultas regiões que nunca, ou menos, só daqui a longos anos poderão aproveitar com eles. Mas, em todo caso, o Brasil sente em si força suficiente para dar ao seu vasto território os benefícios de uma sábia administração. O Times aqui tem um pequeno período aludindo à nobre ambição que têm os brasileiros de fazer tudo por si mesmos, vendo com aborrecimento as grandes obras entregues à perícia estrangeira e preferindo os esforços da ciência e dos talentos nacionais, ainda mesmo quando eles falham, custando ao país milhões perdidos. Depois prossegue. Mas enquanto o brasileiro se mostra assim, em teorias políticas e administrativas, ansioso por fomentar ele mesmo, por ele mesmo fazer todas as obras de seus 5 milhões de milhas quadradas, às suas mãos repugna o agarrar do cabo da enxada, ou tomar a rabiça do arado, que é justamente o serviço que a natureza reclama dele. Num continente que, depois de 3 séculos e meio, continua a ser um torrão novo, a grandeza das repúblicas ou dos impérios depende exclusivamente do trabalho manual. Italianos, alemães, negros têm sido, então, sendo importados para fazerem o trabalho duro que repugna aos senhores do solo. Mas, inaclimatados em certos distritos, eles nunca poderiam labutar como os naturais dos trópicos. Nem mesmo nas províncias mais temperadas do império, jamais os imigrantes trabalharão resolutamente, até que o exemplo lhes seja dado pela população indígena, senhora da terra. O brasileiro ou tem de trabalhar por suas mãos, ou então largar a rica herança que é incompetente para administrar. A maneira que o tempo se adianta vai se tornando uma positiva certeza que todos os grandes recursos da América do Sul entrarão no patrimônio da humanidade. O Times aqui embrulha-se. Prefiro explicar a sua ideia a traduzir-lhe a complicada prosa. Quer ele dizer que o dia se aproxima em que a civilização não poderá consentir que tão ricos solos como os dos estados do sul da América permaneçam estéreis e inúteis, e que se os possuidores atuais são incapazes de os fazer valer e produzir para a maior felicidade do homem, deverão então entregá-los às mãos mais fortes e mais hábeis. É o sistema de expropriação por utilidade de civilização. Teoria favorita da Inglaterra e de todas as nações de rapina. Continua depois o artigo com ferocidade. No Peru, na Bolívia, no Paraguai, no Equador, em Venezuela, em outros mais, os atuais ocupadores do solo terão gradualmente de desaparecer e descer àquela condição inferior que o seu fraco temperamento lhes marca como destino. Nunca se escreveu nada tão ferino. O povo brasileiro, porém, tem qualidades excelentes, e a Inglaterra não chegará prontamente à conclusão de que ele tem de partilhar a sorte de seus febris ou casmurros vizinhos. Mas, dadas as condições do seu solo, o Brasil mesmo tem a escolher entre um semelhante futuro ou então o trabalho, o duro esforço pessoal contra o qual, até agora, tem se rebelado. Se o seu destino tivesse levado os brasileiros a outro canto do continente, nem tão largo, nem tão belo, poder-se-ia permitir-lhes que passassem a existência numa grande sonolência. Mas ao brasileiro está confiada a 15ª parte da superfície do globo. Essa 15ª parte é toda ela um tesouro de beleza, riquezas e felicidades possíveis. E de tal responsável, o brasileiro tem de subir ou cair. E com esta palavra, a gambeta termino. Já se alonga muito esta carta para que eu a sobrecarregue de comentários à prosa do Times. No seu conjunto, é um juízo simpático. O Times, sendo, por assim dizer, a consciência escrita da classe média da Inglaterra, a mais rica, a mais forte, a mais sólida da Europa, tem uma autoridade formidável. E escrevendo para o Brasil, eu não podia deixar de recolher as suas palavras, que devem ser naturalmente a expressão que a classe média da Inglaterra pensa ou vai pensar algum tempo do Brasil. Porque a prosa do Times é matéria-prima de que se faz em Inglaterra o estofo da opinião. E reparando agora que, por vezes nesta linha, fui menos reverente com o Times, murmuro baixo e contrito, um peccavi. Fim da sessão 16. Gravado por Briana.